se espalhadas pelo muro. Seus pés de tijolos dificultam seus impulsos. Cenas feitas de silêncio. Ódio, ódio. Pessoas espalhadas pelo muro. Seus pés de tijolos dificultam seus impulsos. Cenas feitas de silêncio. Ódio, ódio. Green card.